fogo nunca se apague do altar. Foi a ordem que você me deu. Eu pensava estar atento, mas o fogo apagou. Mas agora se fogo nunca se apague do altar. Foi a ordem que você me deu. Eu pensava estar atento, mas o fogo apagou. Mas agora se sendo pequeno, eu ainda não sei.